Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Boa noite a todos. Determino o secretário que faça a chamada. Aloysio Pereira. Presente. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Pichar. Presente. José de Mateia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marco de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. Havendo número legal, coro satisfatório, declaro aberta a sessão e convido a secretária para realizar a leitura das correspondências e da ata da reunião anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, realizada às 19 horas do dia 3 de abril do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Com a ausência do secretário, senhor Maurílio Antônio Pereira, o senhor presidente Glauco Rabelo convidou o suplente de secretário, o senhor Marcos de Novaes, para compor a mesa diretora. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Djalma Santos Pereira, o senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, o senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Arimateia de Lima, o senhor Lázaro Divino de Oliveira, o senhor Marcos de Novaes, o senhor Rômulo do Nascimento Júnior e o senhor Sidney Novaes Campos. Deixaram de comparecer devidamente justificados os vereadores, senhor Aloísio Pereira e o senhor Maurílio Antônio Pereira. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por 7 votos contra 1, do vereador o senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 33, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, encaminhando os projetos de lei a saber: projeto de lei número 15, que concede permissão de uso de espaço público, terminal rodoviário. Projeto de lei número 16, que concede permissão de uso de espaço público, o velório municipal. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição dos projetos de lei de número 15 e de número 16, de iniciativa do Poder Legislativo. Proposta de projeto de lei número 4, que dispõe sobre a mudança de mão de direção em via pública, dentro do município de Campos Gerais. E proposta de projeto de lei número 5, que dispõe sobre a fiscalização de aquisição de bens móveis e imóveis dentro do município de Campos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 3 de abril de 2017. A presente ata se encontra em votação, em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Considero aprovado. Por gentileza, faça a leitura das correspondências. Indicação de número 71, do vereador Sidney Novaes Campos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a implantação de um quebra-mola na rua 13 de Maio, no bairro São Benedito, nas proximidades da casa de número 580. Indicação de número 72, do senhor Sidney Novaes Campos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a implantação de um quebra-mola na Avenida Melo Franco, nas proximidades do depósito Mercado da Construção. Indicação de número 73, de iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a instalação de postes e luminárias na rua Doutor Ricardo Azevedo, no bairro Planalto. Indicação de número 74, do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a alteração do plano viário, adotando mão única de direção da rua Tomé Soares de Oliveira, partindo da rua Santa Terezinha até a rua Coronel Joaquim José de Araújo. Indicação de número 75, de iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a alteração do plano viário, adotando uma única de direção na rua Coronel Carlos Caiafa. Indicação de número 76, do vereador Maurílio Antônio Pereira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Obras e Patrimônio, a construção de um quebra-mola nas proximidades da CEMEI Dona Geralda, no bairro Vila Nova, localizado na rua Nossa Senhora Aparecida e nas proximidades da oficina do Marcelinho, nas proximidades do Unisul. Requerimento de número 001, do vereador Isaías Pichara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, no momento da discussão e votação das proposições em pauta, cada vereador possa consentir ou não sobre as matérias da ordem do dia. Sendo assim, sugiro que esta seja feita a pergunta, aprova ou não, a cada vereador, concedendo-lhes o direito ao voto nominal. Requerimento de número 11, do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campos Gerais, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que envie a esta Casa Legislativa os documentos a saber: a lei autorizativa referente ao loteamento do senhor Rosendo Pieve Pereira, a lei autorizativa e demarcação de área verde referente ao loteamento do senhor Hernani Miarelli. Requerimento de número 12, do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que envie a esta Casa Legislativa o número de servidores contratados e a relação dos cargos ocupados. Ofício de número 34, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva. Senhor presidente e demais edis, eu, José Eugênio da Silva, prefeito municipal de Campos Gerais, solicito de vossas senhorias para possível aprovação do projeto de lei abaixo relacionado, projeto de lei número 017, que autoriza fazer adiantamento salarial. Ofício de número 61, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação a saber, 57 e 58. No momento, não será possível atendê-lo, por tratar-se de uma obra de grande porte e não estar inclusa no orçamento. Ofício de número 62, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação a saber, 59. Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Obras. Serão tomadas as devidas providências. Ofício de número 63, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação a saber, indicação de número 60, encaminhada à Secretaria Municipal de Transportes, para execução do serviço. Ofício de número 64, do chefe de gabinete, o senhor Alexandre Flávio, ao senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 61. Foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras. Dentro do cronograma de trabalho e conforme recurso financeiro, serão instaladas as placas. Ofício de número 66, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor Sidney Novaes Campos. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 62 e 63. No momento, a prioridade são os tapa-buracos. Ao término do serviço, se houver sobra de massa, faremos os quebra-molas. Ofício de número 67, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor José Arimatei. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 64. No momento, não será possível, pois estamos com poucos recursos, sem condições de atendê-lo, mas será incluso no próximo orçamento. Ofício de número 68, do chefe de gabinete Alexandre Flávio, ao senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 65. Já foi feito um levantamento em todo o município. Estamos aguardando os procedimentos de licitação para que possamos dar início aos serviços de implantação de postes e luminárias. Ofício número 69, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 66. Já disponibilizamos, através de licitação de mão de obra terceirizada, 10 servidores para limpeza pública. Ofício de número 70, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação 67. Devido ao alto custo, não será possível. Foi enviado à Câmara projeto de lei de concessão do terminal rodoviário, no qual consta a disponibilidade de 2 banheiros públicos. Ofício de número 71, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 68. No momento, a prioridade são os tapa-buracos. Assim que terminamos os serviços com a sobra da massa, faremos os quebra-molas. Ofício de número 72, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Acusamos o recebimento da indicação de número 69. Transtorno se deu devido à mudança de endereço e curso de capacitação para novos funcionários. A partir de maio, estaremos trabalhando normalmente. Ofício de número 73, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao vereador Marcos de Novaes. Acusamos o recebimento da indicação de número 70, encaminhando à Secretaria Municipal de Obras, tão logo será solucionado. Ofício de número 32, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao presidente da Câmara, senhor Glauco Rabelo. Conforme solicitações do Nobis Edis, estamos enviando resposta das indicações de número 53, 54, 55 e 56. Ofício de número 57, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao vereador Isaías Pichara. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação de número 53. No momento, a prioridade são os tapa-buracos. Ao término dos serviços, com a sobra da massa, faremos serviços de quebra-mola. Ofício de número 58, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao senhor Sidney Novaes Campos. Acusamos o recebimento da indicação de número 54. Já foi encaminhada à secretaria responsável para que possa ser tomadas as devidas providências. Ofício de número 59, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao vereador, senhor Maurílio Antônio Pereira. acusamos o recebimento da indicação de número 55. Já encaminhamos para o departamento responsável para que possa ser tomadas as devidas providências. Ofício de número 60, do chefe de gabinete, senhor Alexandre Flávio, ao senhor Maurílio Antônio Pereira. Acusamos o recebimento da indicação de número 56. No momento, não será possível atendê-lo, devido à falta de recursos. Assim que tivermos condições, atenderemos Córrego do Ouro e Campos Gerais. Ofício de número 01. Prezados senhores, nós, professores, funcionários, pais e alunos do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos Gerais, vem solicitar ao presidente da Câmara dos Vereadores de Campos Gerais, o senhor Glauco Rabelo, e demais edis, que venham intervir ao nosso pedido, que entrem em contato com os deputados federais de suas respectivas legendas a votarem contra a reforma da Previdência. Requerimento junto à Câmara Municipal de Campos Gerais, solicitando o descaso com a saúde pública neste município devido à necessidade de pernoitar em pleno inverno em busca de fichas para exames ginecológicos na Policlínica São Camilo. Venho, através deste, reivindicar solução para o problema prescrito acima, através de assinaturas nos dias 28 e 29 de março de 2017, colhidas no local. Venho eu, Evanilda Aparecida Nery Maciel, a dar prosseguimento à notificação feita perante minhas palavras. Espero ter resultado no meu requerimento. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para que nós possamos discutir exaustivamente todas as matérias de interesse da nossa sociedade. Quero agradecer a cada um dos senhores vereadores que mais uma vez atendeu o chamamento dessa casa e a sociedade, de uma forma ou de outra, os demais segmentos que aqui estão. Muito obrigado. O oxigênio do Odil, do homem público, é a sociedade. Quando ela se manifesta de uma forma ou de outra, é sinal que eles estão de sentinela, assim como é o dever dessa nobre casa. A Câmara Municipal, Poder Legislativo, tem um objetivo específico, mais importante, que é o de fiscalizar. E a sociedade tem o mesmo objetivo, que é de fiscalizar também. Quando você vê que a sociedade, de uma forma ou de outra, está voltada nas redes sociais, nas redes, participando, comentando as matérias que são discutidas aqui no plenário, é sinal que existe uma participação. Há um entendimento evolutivo. É perceptível que a sociedade não se omitem. Na política contemporânea, não tem espaço para aqueles que omitem. Não tem espaço para os retardatários. E a sociedade de Campos Gerais está de parabéns. Tem feito todas as reuniões e as reuniões têm sido de casa lotada, de plenário lotado. Nós temos franqueado a palavra a todos aqueles que aqui comparecem e isso tem nos dado uma satisfação muito grande. Naturalmente que nós não vamos escolher a sua rosa, naturalmente que o contraditório vai ter o seu espaço. O que seria do verde se não fosse o amarelo? Nós discutimos matéria que, às vezes, atende o interesse de um segmento e, às vezes, fere interesse de outro segmento. E isso nós vamos conviver. Costumo falar, ser repetitivo no que eu vou dizer agora. Todos, cada um dos senhores vereadores, cada um de um agente público, diretor de partido, todos aqueles que estão inseridos na vida pública, tem que ter no código genético, sem sombra de dúvida, tem que ter o seu código genético, sem nenhuma dúvida, um expediente, que é o fato de ele conviver com as críticas. As críticas é do homem público. Aquele que se propõe à vida pública e não convive com ela com naturalidade, naturalmente que sofre. Não é o caso. Todos aqueles que participam Quando a crítica é muito boa, todo mundo convive com naturalidade. É gostoso quando o sujeito dora a pílula e fala para você, joga confete, você fica satisfeito. Quando é o contrário, às vezes você fica um pouquinho chateado. Mas eu, graças a Deus, eu convivo tranquilamente, tenho certeza que vocês também convivem dessa forma. Vai estar sempre aberto ao diálogo, nós sempre franqueamos a palavra. Uma das modalidades dessas reuniões nossas é a participação da sociedade. A Câmara divide em mesa diretora, plenária e assembleia. A assembleia tem participado exaustivamente, às vezes até ferindo o regimento interno, mas a gente convive com isso com a maior naturalidade. Eu agradeço todos aqueles que aqui estão. Quero fazer um destaque para o pessoal da Universidade Federal de Alfenas, que está aqui sentado na primeira fileira, que vai também dar uma palestra sobre cadáver, sobre a falta do cadáver que está tendo nas faculdades, a doação. É uma coisa diferente, é uma palestra um pouco diferente. Ela até, no dia que nós anunciamos, no dia que nós falamos aqui, às vezes foi um pouquinho hilário, mas é só um fato, coisa que nós temos que viver. É a outra face ou faceta da vida. A palavra está aberta a todos os vereadores. Uma boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, Cangerê Notícia, Diário Independente, Jornal Cidade, tá? Que todos sejam bem-vindos, minha filha se encontra, meu genro, tá? A casa é sempre de vocês, hoje e sempre, viu? E quero falar alguns descalços danados aí, né, que a gente tem visto aí. Algumas cobranças aí, faz tempo, não pede, não atende, uma coisa e outra. Tem o aterro lá pertinho de João Cassiano, lá, perto do Zé Renato Ferreira. O aterro lá vai desmanchando, tem pedido cobrado, faz tempo e nada. Liga direto. Tem o Batista do Antônio Davi, indo para a barra lá, tem uma travessia para fazer lá na linha, o gado transportar para baixo e para cima, pedir, não atende, né? Tem uma ponte aqui caindo aqui no Vito Peia, na Capoeirinha aqui, tem cobrado também, né? Terça-feira da semana passada, eu fui lá no Crovo, lá na barra, ele me ligou na terça de tarde, a máquina estava lá, para ajeitar um terreiro para ele lá, na quarta-feira de tarde, na terça-feira de tarde, na quarta-feira cedo, eu pego a moto e vou lá, ligo para o senhor prefeito, ponho o maquinista a conversar com ele, ele libera a máquina para fazer o serviço. É umas 2 horas de serviço, conversei com o Crovo lá, dono do sítio, ele disponibilizou pagar o óleo que ia gastar nessas 2 horas. O prefeito passou a ordem, levei o maquinista lá, olhou o serviço. Assim que eu vim embora, meio-dia, o maquinista liga para mim que o chefe de transporte ligou lá, disse que não era para fazer o serviço. Cadê a competência, a autoridade do prefeito que eu não estou vendo? Está faltando muita competência, viu? Porque não está tendo. Cadê? O prefeito não tem autoridade? Se o prefeito não tiver, quem vai ter? Está difícil, então. E tem mais também. Fui atrás do chefe do transporte, chamar a atenção dele, por que que não foi? Será que é porque eu estava pedindo? Será que o porfio estava pedindo? Eu não estou pedindo nada para mim, não. Eu estou atrás do interesse do povo, é minha obrigação, é meu dever. Eu não faço mais que é meu papel de vereador. Fui lá, fiquei bravo com ele, chamei a atenção dele. Ele falou para mim que ia pôr eu na cadeia. Será que eu sou algum bandido, algum ladrão? Falei para ele, puxa a minha ficha e puxa a tua para ver aonde que vai. Tem nego aí que tem a própria chaficha dele, que vai em São Paulo umas 3 vezes e volta. Eu não estou falando nada, mas a partir de hoje eu vou falar. Vou pegar no pé, fazer meu trabalho. E quero ver aquele competente que querer me criticar. Eu vou sair em cima, com vontade mesmo. Tá? Tem os motoristas que levam gente para consultar nas cidades grandes, São Paulo, Belo Horizonte. Estava recebendo para comer, beber durante a viagem R$ 60, né? Cortaram o dinheiro deles, agora eles comem e bebem, tanto, eles comem e bebem e apresentam a nota fiscal. Eles estavam gastando R$ 60, cortou. Agora eles tomam 2 cafés de 15, uma refeição de 40, duas refeições de 40 ou 80 com 30, R$110, menos 60 que eles gastavam, R$110. Agora mais 90 do pouso, que dá R$200. Eles dormiam com R$60 dentro do carro, às vezes levavam almoço da casa deles, porque R$60 não dava para eles ficar um dia, dois dias viajando às vezes. Quer dizer que gastava R$200 menos 60, está gastando 140 a mais, vezes 10 motorista, 1.400 conto por dia. No mês vai dar 42 mil reais no mês. R$42 mil no mês por ano, faz a conta de 504 mil jogado fora, cadê a administração? Por isso que não tem remédio para doença, para saúde, está fartando. Um quebra-mola pede, não tem como fazer. Tem uma senhora aqui que vai fazer um exame, custa R$400, o SUS não cobre, não tem dinheiro. Né? Eu vou ajudar ela a fazer esse exame, porque a mulher tem necessidade, precisa de fazer esse exame. É saúde, é vida. Né? A pessoa perder a vida, às vezes, por causa de R$400, é uma justiça. Né? Eu gosto de festa do peão, sempre gostei. Eu apoio a festa do peão, se a saúde tiver 100%, se tiver 99%, eu não apoio. E vai ser duro, vai ter uma fiscalização diferenciada, coisa que nunca teve. Os vereadores têm que fazer o seu trabalho, fiscalizar. Aonde tiver o dinheiro público, eu vou estar em cima a partir de hoje. Se for preciso fiscalizar uma bala, eu vou fiscalizar. A festa do peão está fazendo propaganda, show ainda, aí não sabe quanto custa o show. Daí tem que estar a par de tudo, gente. Daí tem que estar consciente de tudo, fiscalizar tudo. É o nosso trabalho, é o nosso dever, é o nosso papel. Eu vou fiscalizar, vai ser uma fiscalização dura, diferenciada mesmo. Coisa que nunca teve. Aí até o limão fica doce. A festa do peão não tem uma administração, não tem uma fiscalização. Eu vou fiscalizar a festa de peão, prefeitura, hospital, aonde tiver o dinheiro público, eu vou fiscalizar. Não aceito crítica, não aceito ameaça e nem algum enrosco no meu caminho. Porque se eu achar alguma coisa no meu caminho, eu vou chegar ao conhecimento da lei, Receita Federal, Ministério Público, aonde for preciso de eu vou. Eu vou fazer o meu trabalho sim e nada vai me impedir. Há daquele engraçadinho que pisar no meu caminho querer falar que vai ser punido e condenado. E outra coisa, vou fazer as cobranças aqui, toda segunda-feira. Não vou ficar implorando por causa de terra, por causa de coisa, não. Vou fazer as cobranças aqui na segunda. Não atendeu? Aqui eu vou descer a lenha. Na rádio, na sexta-feira, eu vou descer o pau. Não atendeu o povo? Eu estou junto. E vou fazer a fiscalização dura. E há daquele que, engraçadinho, que eu vou fazer, tomar minhas providências, que seja cabível, viu? Uma boa noite a todos. Desculpa a minha franqueza, tá? Muito obrigado. Senhor presidente. A palavra permanece franqueada. Boa noite a todos. Boa noite quem veio aqui hoje nos prestigiar. E boa noite todo mundo que está aqui, que eu não sei falar o nome de um por um, que a gente vai errar, tem uns que a gente conhece mais, igual o Eugênio Cerviano, que é meu amigo, veio aqui hoje, faz muito tempo que não aparece, já era para ter vindo aqui. E vários outros, Paulinho Cabrito, e a turma toda que está aqui, surpreendendo. Eu hoje fiquei muito satisfeito com o prefeito e com a secretária da saúde, que eles me chamaram lá na policlínica para mim ter o prazer de conhecer a nova médica que está lá, que eles me prometeram segunda-feira passada que estaria lá, essa segunda. Mas, inclusive, até tinha outras coisas para mim resolver. E, quando veio, tive que ir lá no web do Eugênio resolver um negócio, dar uns adesivos. Aí a Amanda me chamou lá e eu fui lá para me conhecer ela. Ela já tinha a doutora Elis, uma moça, uma médica excepcional, muito educada, não é só comigo, porque eu fiquei, ela nem sabia que da Maguaia, a gente não precisa falar o que a gente é, ser vereador, o que quer, que isso aí é só para engrandecer, isso aí não precisa. Mas eu fiquei sentado lá para me olhar o jeito dela tratar as pessoas, fiquei muito satisfeito. E já tinha atendido 40 pessoas. Já tinha atendido 40 pessoas lá. E vai ter a outra lá também, a outra médica. Então, fiquei muito satisfeito. O prefeito está de parabéns. E a secretária da saúde nem se fala. Está ótima. Porque até eu acho que pouco por pouco tempo que tem, ela está trabalhando certinho. E está correspondendo com o que promete. Que promete. Então, eu estou muito satisfeito nesse pedido que eu ajudei os vereadores que entregar, pedir. Então, está resolvido. Eu pedi para ela atender depois que eu cheguei a conversar com ela, pedi para ela, mas assim, ó, eu não preciso você atender os vereadores bem, não. Eu quero que você atende a população. Eu quero que você atende o povo bem atendido, que eles estão precisando. Eles estão precisando, eles merecem. Aí você pode ficar tranquilo, que a minha vontade era só trabalhar pelo SUS, para mim atender as pessoas mais carentes mesmo. Por isso que eu estou aqui, que eu aceitei esse chamado. Então, eu fiquei muito satisfeito com a Amanda e fiquei satisfeito com o Zé Pezuto, que o Zé Pezuto cumpriu, pelo menos isso. E até não fiquei sabendo se passou hoje, que ficou de avisar do primeiro repasse para o hospital, lá para a maternidade funcionar. Que se passou, amanhã eu estou sabendo. Se amanhã não funcionar lá, aí nós vamos bater em cima, porque o compromisso tem que ser sério. Porque o dinheiro, porque ele ficou que se caísse dinheiro na conta, ia passar. Agora, se ele passou, a partir da manhã já tem que estar funcionando, porque o combinado não é caro. Certo? É só isso. E deixa, aproveitando o senhor vereador Porfírio, o senhor é um excelente vereador, está trabalhando certinho, está correspondendo com as votações que você teve, e tem mesmo, porque bater de porta em porta não é fácil, porque tem muita gente que já foi candidata e sabe o que é ser um candidato, porque candidato não é assim, falar sou um candidato a prefeito, um vereador, não. Se não tiver o carisma do povo, não encaixa, não adianta. Pode fazer o que quiser, que não é fácil. Isso o senhor está certo, mas só que eu quero pedir um pouquinho também, que o senhor tenha consciência, tenha um bocado de respeito com o funcionário, que esse rapaz que você está acusando ele desse jeito, o senhor pode até ter tido uma diferença com ele, mas, porém, é o seguinte, ele não é do jeito que o senhor está falando, não. Não estou defendendo ele, porque ele não está aqui no plenário para defender, mas... E o senhor está sendo bem atendido lá também, como eu estou sendo, como vários aqui estão sendo bem atendidos. Então, eu acho que... tem hora que não acerta mesmo, não é toda tacada que a gente mata uma bola. Tem hora que a gente dá 10 tacadas para matar uma bola. Mas com o jogo de sinuca, pensou quanta tacada a gente matar 7 bolas? Não tem nenhum competidor com a gente. Então... Eu acho que nós temos que ter um bocado de paciência, você também ter um bocado de paciência. A tua cobrança não é pouca, que você ainda teve mais voto do que eu. E eu já tô, tem dia que eu estou passando a mão para as paredes. Tem dia que eu estou... Esse final de semana, inclusive, eu pensei em ir para a roça, pelo menos para aliviar a cabeça um pouquinho. Mas não tive jeito, porque eu tive duas idas em Alfenas, tive que ir duas vezes em Alfenas. Então, é gostoso. É custoso, mas desde que nós entramos na vida política, nós temos que saber conduzir o trem. Se a hora que não dá certo um jeito, você torna a voltar, que mais tarde dá certo, é complicado. Mas o senhor tem um bocado de paciência que as coisas vão encaminhando, tanto para qualquer um dos vereadores que está sendo bem atendido. Certo? Obrigado. O povo tem um carinho, um respeito muito grande para mim, portanto que eu tive sucesso todo, né? Nem é fácil no sul de Minas uma votação expressiva dessa. Por isso que eu luto pelo povo e vou lutar mesmo, brigo, faço o que eu preciso dentro da lei, eu estou junto. Né? Com a minha competência, se Deus quiser, não vai fartar. O que eu não resolver, a lei resolve. Né? E outra coisa também, ele não me atendendo eu não, porque se tivesse, eu não estava aqui cobrando. Perfeito. A palavra permanece franqueada. Teia. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, o pessoal que aqui se encontra e aqueles que estão acompanhando pelo Cangeria Notícia e o Diário Independente. Eu estou de acordo com o senhor vereador Foca sobre a Amanda. Amanda é uma ótima mesmo, porque todos os pedidos meus foram aceitos lá, ela atendeu direitinho. Então, ela está de parabéns. Se ela continuar assim, na saúde vai chegar a 100%, porque 100% só Deus. Então, mas se ela chegar pelo menos 90%, para lá está bom. E quero falar também sobre a rua 25 de dezembro, Lázaro. A partir de... depois de Semana Santa, conversando com o Valdinei, ele disse que já vai regulamentar a rua lá, viu? Conversei em sexta-feira com ele lá e falou que vai... sexta-feira vai deixar passar a Semana Santa, porque dado um transtorno e tal. Então, o seu pedido já foi... deu tudo certo. E quero falar também sobre o Zé Presudo, também, que tem me dado a força. Eu pedi para ele, no gabinete, lá, pintar a quadra do Planalto, e fui atendido. Ele falou que ia fazer uma licitação das tintas, que logo saísse as tintas, ele ia pintar. Então, quero agradecer ao Zé Presudo também, que está fazendo um ótimo trabalho. A gente tem que ter paciência com ele, que é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, igual o Eduardo falou. Então, vamos ter paciência com ele, vai caminhar tudo certo, se Deus quiser. É só isso, minha gente. Perfeito. Continua aberta a palavra. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, meu primo, que foi ex-vereador dessa casa, que eu tenho o maior orgulho de ser primo dele, Paulinho, mais conhecido como Cabrito. Meu amigo Eugênio, o Ney, o Boi, o de craque, que foi um suplente de vereador, a todos que estão aí, se eu esquecer de alguém, vocês me desculpem. Mas hoje eu queria só ler um trechinho da Lei Orgânica do município de Campos Gerais e depois vou ler um pensamento para vocês. Só isso. Vocês resolvem. Artigo 41 da Lei Orgânica do município de Campos Gerais, inciso 8º. Apresentar ao plenário até o dia 20 de cada mês, plenário é aqui, o balancete relativo aos recursos recebidos e a despesa do mês anterior, dando-lhe publicação oficial. Vocês cobrem se vocês quiserem. Agora eu vou ler um pensamento para vocês, juntamente com isso. Esse pensamento é do Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas. A esperança tem duas filhas lindas. A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Muito obrigado e abraço para vocês todos. A palavra continua franqueada. Boa noite a todos. Vou citar nome, gente, porque todos aqui são conhecidos, porém, se eu esquecer o nome de alguém, eu vou estar sendo injusto. Né? Bem, gente, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista com o pessoal do Grupo Fiscalizando e do Cangeria Notícia. Queria deixar para vocês que não foi nada assim manipulado, nada articulado, foi tudo espontâneo, me senti muito bem junto com as pessoas que me entrevistaram, pois são pessoas do bem, pessoas que eu não vi neles hora nenhuma maldade quanto ao legislativo e quanto ao executivo, e sim pessoas que estão preocupadas com Campos Gerais. Né? Mas teve duas questões lá que me marcou, que muitas pessoas me ligaram, parabenizando, trazendo, assim, a simpatia de falar para a gente que é isso mesmo, que esse é o caminho. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês, que eu acho que todos devem participar, que é uma forma de chegar a informação até a população, até o internauta. Né? Então, deixo esse convite a todos para que, na medida do possível, vão participar e levar o que tem de conhecimento, o que tem de expectativa para os próximos meses e anos dessa administração. Né? Fiquei um pouco triste, porque a gente não é perfeito e não são todos que se agrada com o comportamento da gente. Né? Então, às vezes a gente fiscaliza e quem é fiscalizado acaba se sentindo incomodado. Mas são pessoas de caráter fraco, sabe? Pessoas já é autofiscalização porque eles não andam em dia com as coisas. Né? E são pessoas que não são do bem e que não têm coragem de olhar para a gente e falar a verdade. São pessoas que se escondem de trás de um fake para tentar atingir a pessoa da gente. Isso é... nem não vale a pena ficar falando. Mas foram infelizes em citar a respeito de uma diária de viagem que eu tive para Belo Horizonte no mês de março. E de fato tive, gente. Não estou escondendo de ninguém. E não foi só essa. Nesse ano foi só essa. Nos anos anteriores, eu também viajei a Belo Horizonte. Fui atrás de benefício, de fortalecimento para o nosso município. Posso afirmar que naquele PAN, naquela obra bonita lá, eu sentei com o prefeito e ajudei ele a construir aquele PAN. Com recursos, votando projetos a favores, entendeu? Posso afirmar para vocês que nesse prédio lindo, onde o prefeito, e de repente até o fake esteja passando por lá, né? Tem trabalho do vereador aqui também, certo? Foram viagens que eu fiz, contatos, amizade, e a gente conseguiu ajudar o prefeito a conquistar aquela bela obra. E esse fake, ele foi tão infeliz, porque ele foi lá lembrar da viagem que eu fui em Belo Horizonte, que foi a primeira e única até o momento, para Belo Horizonte, mas ele não teve olhos para enxergar a semana passada, quando a ex-vereadora Maria Rocha e o vereador Maurílio Antônio Pereira conquistou um ônibus escolar para o nosso município, onde foi mais ou menos em torno de umas 10 pessoas em busca desse ônibus. 10 pessoas, sendo que um com o executivo, que não faz parte da administração pública, que com certeza ele custou suas despesas do bolso dele, que é o Alex, está aqui presente, e a vereadora Maria, ex-vereadora Maria Rocha, que também custou as despesas dela do próprio bolso. E o resto? Por quanto deve ter ficado essa viagem? Precisaria de 3 motoristas para buscar esse ônibus? Precisaria de prefeito, vice-prefeito, secretário para buscar esse ônibus? Eu acho que não. Eu acho que aí pode ter um erro. Um gasto exagerado. Mas eu nunca exagerei. Sempre fui em busca de benefício para a população. Sempre fui para tratar assuntos de interesse do município. Certo? E todos os servidores públicos que saem a serviço da sua função, eles... são custeados, não é só o vereador, não, o prefeito, o secretário, o servidor público, entendeu? E gostaria de lembrar de algumas coisinhas aqui, que nessas idas e vindas minhas para Belo Horizonte ou para outra cidade que seja em busca de benefício, eu consegui 35 mataburros de ferro. Mataburro, gente? Mataburro, sim. Na zona rural precisa. O de madeira quebra todo dia, o ônibus escolar passa ali todo dia, o caminhão, o trator, o ônibus passa ali todo dia. E eu consegui 35. Eu acredito que teve gente que foi mais vezes do que eu e não trouxe nenhum, certo? Implementos para a Associação Rural. Foram mais de 5 entidades que foram beneficiadas com implementos que eu trouxe, através de parceria, entendeu? Então, eu acredito que muitos... que às vezes está lá junto com o executivo lá hoje e não fez isso. Né? O asfaltamento para o bairro do Baixão, para o Barro Preto, para o bairro São José, ambulância, carro para a saúde, projetos que atendeu mais de 1.500 pessoas, sendo 400 consultas de oftalmo, 340 ultrassom, 300 pacientes com tratamento odontológico. Né? A quadra poliesportiva que está sendo construída na escola do Baixão. Inclusive, essa viagem minha a Belo Horizonte foi para cobrar, tinha vereadores junto comigo, que presenciou, porque ela está parada. É uma obra mais ou menos aproximadamente de 400 mil. Ela foi feita 40% dela e ela está parada. Ela não pode ficar ali muito tempo, senão começa a depreciar, o material começa a acabar, entendeu? Então nós fomos lá para cobrar isso aí, melhorias na BR-369, na entrada da cidade, perto da oficina do Marcão ali, tem um movimento muito grande de caminhão ali. E os veículos estão passando ali a mais ou menos 90, 100 km por hora. Então, é necessário colocar uma sinalização ali urgente. Eu já falei com o Valdinei o ano passado, eu não sei se ele não levou muito a sério o que eu falei com ele. Então, agora eu estou indo atrás do DENIT, que é responsável pela rodovia. Aqui na entrada dos dois pau, de cima, onde necessita de um acostamento urgente. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja resolvido. Né? A reforma do posto de saúde do Distrito de Coco do Ouro, né? A reforma da escola do Sapezinho e a reforma do complexo esportivo do Botânico. Entendeu? E tem outros mais que a gente conseguiu para ajudar a cidade através dessas idas e vindas. Entendeu? Então, se tem quem vai para passear, seu fake, eu não vou para isso, para esse fim. E também outra pergunta que me fizeram foi a respeito, que nós tivemos 3 prefeitos médicos consecutivos e a saúde andou na contramão. Eu entendo que não, porque um ano e 7 meses que eu participei com o prefeito Joaquim, eu percebi que ele empenhou para a construção da policlínica, PSF de São Benedito, trouxe veículos para atender melhor a população e fez a saúde funcionar, com a medida do possível. Mesmo com a rede física um pouco precária, ele trabalhou e fez o possível para a população não ficar na mão, para falar a verdade. O Amador, mesma coisa, realizou a construção do PSF do Botânico. Ele criou um projeto bacana que atendia a população da zona rural. Tinha médico lá na zona rural. Então, ele e sua secretária, o secretário da época, fizeram esse trabalho e deixou muitos benefícios em andamento para a administração próxima, que seria do Maurício Rabelo, que conseguiu construir o PAN, PSF da Bela Vista, do Baixão, do Coco do Ouro, da Vila Nova, o CAPS, Academia de Saúde, no bairro do Baixão, Vila Nova, Coco do Ouro, veículos novos, né? Ambulância. Trouxe o projeto Verminas, que atendeu mais de 2 mil pessoas. Né? Então, tudo foi ele e o secretário da Saúde. Foi o Joaquim, o secretário dele na época, o Amador, o secretário dele na época, e o Maurício, o secretário dele. Eles fizeram sua história. Hoje nós estamos esperando que o prefeito municipal e sua secretária construa a sua também, da melhor forma possível. A rede física hoje está pronta, ela está construída. O prefeito não tem que fazer PSF mais, o prefeito não tem que fazer posto de saúde, não tem que fazer policlínica. Agora o prefeito tem que trabalhar e organizar e priorizar saúde, educação, manutenção das estradas rurais, manutenção da cidade. Como disse ontem, vou voltar a repetir. Algumas pessoas já me cobraram. Ô, Galo, há um ano atrás, nós estávamos com a cidade toda sinalizada, bonita, pintada, as faixas de pedestre, e agora nós já estamos sentindo falta. Né? Então, hoje, não tenho o que reclamar. A cidade está organizada, está estruturada, tem que investir o dinheiro no local certo, de forma correta. E como o vereador Porfírio disse, nós somos pagos para fiscalizar, não é para bater palma. Entendeu? Temos que falar, temos que falar. A conquista de mais uma profissional na policlínica é de extrema importância. Esperamos que a fila acabe, né? E que funcione, pois o prédio está pronto, precisa de mão de obra. O PAN, mesma coisa. Nós precisamos de mais um médico, pelo menos do horário das 9 da manhã até as 9 da noite. Porque está desumano. É muita gente para um médico atender. Então precisa. Tem que pensar nisso aí, né? Então, hoje, o que eu tinha a falar a respeito do que aconteceu ontem, né? E nesses 3, com esses 3 prefeitos que eu trabalhei, tinha, às vezes, algum desalinhamento, tinha, mas todos os 3 brigou pela saúde, inclusive pelo hospital. Nós esperamos que o atual faça o mesmo, que ajude e que cobre resultado. Né? Não existe mão única nesse sentido. Tem que ser mão dupla. Investe os valores e exija retorno. Muito obrigado, gente. A palavra permanece franqueada. Algum vereador quiser apartear, manifestar a sua opinião, o tempo é agora. Eu gosto de falar mais alto um pouquinho. Aí, Esse prefeito atual agora está até contribuindo com o hospital, até além do outro anterior, porque o outro passado, o doutor Maurício, repassava R$350 mil para lá. E o Zé Pesudo vai passar R$500 mil, então ele já está contribuindo bem. Porque 150 mil, pensa bem, eu nunca vi um dinheiro desse acima daquele gasto. Está certo que o dinheiro não é dele, é do município. Mas ele tá contribuindo e vai contribuir mais. Para a saúde, eu falei segunda-feira passada, várias coisas. Aqui tossiu, o remédio vai chegar, na hora. Não tem isso. Aí, inclusive, já está aí na policlínica, agora nós temos que pegar. A partir da manhã, nós 11 vereadores, nós temos que unir e ir atrás do prefeito. Passou o dinheiro, passou. Aí vamos baixar lá no hospital. Já abriu as portas da maternidade, já tem médico aí. Aí pode levar a mulher para ganhar neném lá à vontade. Viu? Obrigado. Perfeito. Senhores vereadores, nós reunimos com o prefeito semana passada. Existe o interesse da Câmara Municipal... claro, com o referendo de senhores vereadores, de nós comprarmos, de adquirir o piso inferior para que nós possamos usar para comprar, montar, confeccionar os gabinetes ali. E está bem evoluído. Estava na reunião vários vereadores e eu entendo que nós temos que reunir mais uma, duas, três vezes para que nós possamos ver se conseguimos efetuar essa aquisição, até porque ele vai na contramão da crítica, porque nós temos condição para tal. A administração não tem sido tão predatória a ponto de nós não ter recurso de comprar uma edificação para essa casa. E com esse dinheiro também, parece que a educação tem o objetivo de investir na universidade aberta, lá em cima, que está em vias de fechar em função da intransigência do pessoal que possui lá valores elevados, que não condiz com a realidade, o mercado imobiliário do nosso município, aqui da URB. Então, o que ocorre? A Câmara está intercedendo, está interferindo em prol da universidade aberta. Como? De que forma? Se nós não conseguirmos adquirir, comprar, para que deduz os repasses sejam revertidos lá na Universidade Aberta, com certeza torna muito difícil. Mas nós vamos, claro e evidente, que com o aval dos senhores vereadores, está bem evoluído. Nós já reunimos, foi quinta-feira, com alguns dos vereadores, e nós vamos convidar todos os vereadores para sentar, para discutir exaustivamente esse investimento. Investimento na edificação e na educação também. Eu falei no começo dessa reunião, a presença do pessoal da Universidade Alfenas. Nós temos vários projetos para ser discutido, foram distribuídos, mas eu entendo, isso é uma visão minha, não sei se vocês concordam, que se os ministros, os rapazes da universidade, deixar para fazer a palestra deles, posteriormente fazer uma demonstração rápida de interesse, no fim do... evacua o plenário. A gente conhece, a gente vivencia as reuniões frequentemente, então nós sabemos. Então eu queria que, se vocês entenderem, ouvir os rapazes, tem as matérias. As matérias estão todas distribuídas. Se vocês quiserem votar, nós vamos votar. Se vocês acharem que vai dar vista ou que vão ser distribuídos para as comissões, claro e evidente que nós vamos atender o chamamento de cada um de vocês. E para a gente ceder o espaço para eles falarem um pouquinho. Só porque senão. Queria falar aqui também. Pode falar? Pode, à vontade. Boa noite, senhor presidente, à minha diretora, aos colegas e ao povo que está participando aqui, né? O Galo falou assim que o Liu e a Maria Rosa ganhou um ônibus. Eu acho que nós, eu, João Carlos, todos que trabalhou para o Carlos Meirelles, acho que foi nós. E ainda vai ter mais emenda ainda, não foi só essa, mais 245 lá para Paz Esporte lá. Isso aí foi nós, trabalho nosso, né, fizemos, né, Liu? Eu acho, eu não fui lá porque eu não pude, né? Acho também que você falou assim bem do Joaquim, mas você votou para tirar ele, né? Na votação tua, para caçar o mandato dele. E, olha, prefeito para trás, assim, eu não conhecia o Amador, nem Joaquim. Acho que o Maurício, assim, foi melhor, não teve base. Não tem nem o que falar do Maurício, mas só não tem nem o que falar. Mas o Zé também tem muita conta para pagar agora de financiamento dessas coisas aí, né, que vai vir aí. Então, até responsabilidade nossa dos vereadores. Tem o IPSENG aí, que nós mesmos proibiu, que é uma conta que vinha muito para trás aí dessa conta. Agora ainda estive conversando com o Zé, vai ver se não parcela ela mais, se começar a pagar ela para andar em dia. Então, Zé, eu assim, acredito que a gente fica até meio nervoso, até eu perco, tem dia que eu perco a paciência com ele, falo, Zé, pelejando. Só que ele está com muito pé no chão, e se Deus quiser, as coisas com o andamento do tempo, eu acho que ele vai sair bem. Campos Gerais vai sair bem, Campos Gerais, Córrego Duro, que ele vem muito firme. Então, vamos dar um tempo. Sou amigo demais, meu amigo Porfiro, que eu acho que o Porfiro está mais do que é certo. Eu não gosto é de fazer que nem ele falou, para ele, o prefeito mandar ir lá e depois pegar e falar para não ir mais. E o outro chegar lá, isso aí é covardia, isso ele não pode fazer com ninguém. O que, né, que eu não gosto para mim, eu não gosto para o outro. Né? E outra coisa que também que eu quero é desejar no fim de semana para todo mundo uma feliz Páscoa, para todos, de Campos Gerais, do Córrego Douro, zona rural, e povo do Brasil, do mundo, né, para a gente ser a gente ter paz, né, que a gente está precisando de paz. Né, a gente está vendo que o povo anda muito agitado, correndo muito atrás das coisas, e o danado do dinheiro, às vezes, não leva a nada, né? Porque, às vezes, muito melhor a amizade. Isso é isso que eu tenho para falar. Boa noite. Chega à vontade, João. Senhor presidente, foi citado meu nome, pronunciamento do vereador Luiz. Como eu acho que o pronunciamento é de forma individual, que senão vai virar um ringue daqui a pouco, entendeu? Mas ele foi infeliz em citar a questão da cassação do prefeito Joaquim, porque eu falei sobre benefícios que os prefeitos trouxeram para a saúde, certo? Agora, quanto à cassação do Joaquim, Luiz, hoje o seu amigo, companheiro Alexandre Flávio, e o atual prefeito, José Eugênio, foram as peças fundamentais na cassação dele. Eu fui, como vereador, eu fui sorteado pela comissão, juntamente com o Paulo Henrique, do Colo do Ouro, e o José Eugênio, e participei sim. Eu acho que se eu falar que eu não participei, eu estou sendo hipócrita e mentiroso. Mas os principais... pela cassação do Joaquim, são as pessoas que você mais defende no dia a dia. Mas eu não falei hora nenhuma que eles não votaram. Não, mas você citou o meu nome e não citou dos teus parceiros, entendeu? São os dois que você mais defende no dia a dia, foram os dois principais. A cassação do Joaquim foi através deles, porque na época eles exigiam, cobravam dele e o prefeito não atendia os interesses deles, certo? Djalma. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ao pessoal que está nos prestigiando, né? Não sei falar nome, porque todas as pessoas que a gente está vendo, a gente fica muito contente de ver várias pessoas aqui toda semana aqui. Eu queria falar aqui, senhor presidente, hoje, que semana passada, eu até falei que eu comentei a respeito dos cães. Sei que eu vou estar cobrando muito a respeito dos outros cães. E eu até fiquei contente, fui semana passada, falei com o Ronaldo, falei com a Anne, certo? E eu fiquei contente de saber que eles estão correndo atrás. Até, inclusive, a Ana me falou, o Ronaldo me falou, que parece que sexta-feira tinha uma veterinária que vinha aí, eles iam fazer, ver se fazia um convênio com ela, com a clínica dela, pra, na questão da castração de animais, principalmente dos cachorros, né, das cachorras. E, então, eu quero deixar aqui, como diz, né, de parabéns para ele pelo trabalho, e fiquei muito contente de eu saber que eu falei semana passada, e eles estão tomando providência. Então, eu acredito que vai ser resolvido logo, assim como eles me falaram. Né? E também não quero deixar de agradecer também ao prefeito, ao vice, pelo empenho, né, pela a boa vontade deles em resolver a questão dos estudantes de Córrego do Ouro, que foi resolvida semana passada, até dei a notícia para eles, que eu tive no gabinete do prefeito, com o vice-prefeito, para ver se chegava numa solução. E chegou. Os alunos já estão sendo, trazido e levado pela prefeitura. Então, né, muito obrigado. E no meu nome, em nome dos vereadores também, que todos falaram. E também, senhor prefeito, eu queria falar, presidente, falar a respeito da emenda, né, do projeto de lei lá do velório. Eu que a semana passada eu fiz uma emenda do projeto, daquele projeto da concessão de uso lá do velório. Então, eu quero deixar aqui, falando aqui, levando em consideração que o distrito de Córrego do Ouro é parte integrante do município de Campos Gerais. Merece os mesmos cuidados. E considerando-se ainda que lá também existe um velório de responsabilidade do município. Né? É incrível que conceda a mesma permissão de uso e eis que irá regularizar a situação de ambos os velórios, evitando assim a necessidade de um novo projeto de lei para regularizar a permissão de uso apenas do velório do município de Córrego do Ouro. Então, que coloque também nessa emenda também que coloque também o velório municipal de Córrego do Ouro, o velório de São Lázaro, que sem precisão de fazer outro projeto para pegar o velório. Tem que recompor o velório, de Córrego do Ouro. É a quantidade. Não. Quantos vereadores tem aqui? Os sete não pode. Aí, agora sim. Pronto? Pode continuar. Não. Então, falando aqui também, né, que até os vereadores estiveram reunidos ali para ver o que, que vai a respeito desse projeto. Então, que se ele for aprovado, que o Córrego do Ouro também seja de cuidado do velório lá, porque ele merece o mesmo cuidado. Né. E, então, mas é só isso, presidente. Deixando, né? Como disse, desejando assim, uma feliz Perfeito. Páscoa para todos os Campos Geraenses, todos os Córrego do Ourense. Que Cristo renasça no coração de cada um de vocês. Mas, boa noite. Nós vamos receber o pessoal aqui para vocês fazerem a parte. Porque senão vai evacuar, o pessoal vai embora e acaba no... Então, nesse espaçozinho, senhor vereador, põe nas franquias, senhor vereador também, viu? Porque senão é para que vocês possam fazer a... E aproveitando, quem tiver meio desanimado, a ficha está aberta. Já embarca. Quem tiver meio desanimado, quem tiver ouvindo, tiver meio desanimado da vida, pode mandar a ficha. Entrega para o Marquinho do Onze a ficha. Oi? Não, está funcionando. Tá. Tá ótimo. É, inicialmente, eu queria agradecer muito a oportunidade que me foi concedida, agradecer ao presidente Glauco e aos demais vereadores e ao município de Campos Gerais de nos permitir participar dessa reunião para mostrar para vocês uma realidade que nós vivenciamos em universidades federais no nosso país. Não muito conhecida, talvez, por quem não esteja diretamente envolvido em cursos na área da saúde. Eu sou do Departamento de Anatomia, da Unifal, aqui em Alfenas, e trazendo para que vocês conheçam um projeto que nós, há um ano e alguns meses, um ano e quatro meses especificamente, estamos desenvolvendo, o qual nós o intitulamos de Ensinando Além da Vida. A gente vai projetar algumas imagens ali na parede, a título de ilustração apenas, né, e esse nome também, ele não é, embora seja às vezes até um pouco filosófico, mas o projeto se trata de mostrar para a sociedade na qual nós estamos incluídos, na qual a sociedade, a universidade deve, de forma bastante ativa, participar, que nós vivenciamos uma carência um pouco diferente daquilo que talvez seja o nosso dia a dia. A anatomia, a disciplina do qual eu sou responsável ali na universidade, é uma disciplina que trata do ensino do corpo humano para os alunos que estão em formação nos cursos da área da saúde. Então, é como se nós estivéssemos alfabetizando por uma linguagem específica dos médicos, futuros dentistas, psicólogos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, vão lidar com o corpo humano. E, dentro da anatomia, o nosso principal objeto de trabalho, nosso principal objeto de estudo, é o cadáver humano. E, às vezes, é um pouco desagradável a gente tocar nesse assunto, porque traz à tona uma série de sentimentos, e, na maioria das vezes, todos eles ligados a um momento da nossa vida que não é muito agradável. Mas o que eu quero tentar mostrar para os senhores e o que a gente vem ao longo desse, do desenvolvimento do nosso projeto mostrando é a real necessidade que nós temos de ter nos laboratórios de todas as universidades do Brasil e do mundo a presença de uma quantidade suficiente de cadáveres que seria basicamente necessária para, entre aspas, alfabetizar os futuros profissionais da área da saúde. Né, o que nós pregamos quando da formação desses alunos é que primeiro eles conheçam o território que eles vão trabalhar, entre aspas, território, o corpo humano, para que eles conheçam aquilo que é o padrão, que nós normalmente chamamos o que é normal, para que depois ele tenha a capacidade de reconhecer no futuro paciente o que é anormal e, posteriormente, para que ele saiba tratar, para que ele saiba devolver para aquele paciente novamente aquilo que a gente chama de normalidade. Né? Então, eu normalmente costumo, de uma forma, né, um pouquinho, vou tentar ser bem rapidinho para mostrar para os senhores, como é a rotina de um laboratório. Né? Isso aqui é um laboratório de anatomia, não é o nosso, infelizmente. Nós somos de uma universidade federal e a gente, ouvindo os senhores falar, os senhores vivenciam o mesmo problema da gente, financeiro. Nós não temos verba para estruturar o nosso departamento da forma que nós gostaríamos, mas é um laboratório fora do Brasil, com todo o aspecto técnico necessário para uma formação de excelência de qualquer aluno que passe por ali. E a anatomia em si, o objetivo que nós temos, eu sempre ponho uma figurinha mais ou menos nesse sentido, que seria um caso semelhante ao meu, particular meu. Durante uma viagem, meu carro quebrar no meio da rodovia, a minha postura é exatamente aquela. A gente abre o capô do carro, não sei nem para quê, porque o que eu vou ver lá dentro é esse tanto de coisa aqui que eu não faço ideia do que é. E, na mesma hora, a gente começa a se perguntar, e agora o que eu faço? Eu tenho que chamar alguém de competência para que possa me socorrer. Não é a minha formação. E é essa filosofia, essa ideologia que a gente tenta passar para um aluno quando ele começa um curso na área da saúde. Nosso aluno de primeiro período, nosso aluno de primeiro semestre, no curso de medicina, de odonto, de enfermagem, de fisioterapia, de biologia, os cursos que nós temos aqui na Unifal. Nós tentamos mostrar para o aluno que é fundamental que ele conheça de uma forma bem aprofundada o objeto de estudo da anatomia, que é o cadáver humano. É o principal, é o mais adequado para que a gente possa dar uma adequada formação para esses nossos alunos. Para que o aluno, quando se depare com uma imagem como essa, não tenha a mesma visão que eu tenho quando eu abro o capô do meu carro. Para que o aluno olhe aquilo ali e ele saiba exatamente o que ele está vendo. Para que ele saiba o que é cada cordinha dessa daqui, para que ele saiba o que é cada detalhinho desse daqui. Porque é isso que ele vai mexer no paciente. É isso que ele vai, na maioria das vezes, ter que, às vezes, consertar, reabilitar, tratar de forma farmacológica, com remedinho ou cirurgicamente, dependendo do caso. Então, a gente parte dessa premissa. A gente tenta mostrar para o nosso aluno que ele tem que conhecer isso de forma bem aprofundada, para que ele não incorra nenhum erro futuro na vida, para que os futuros profissionais que venham a nos tratar, que venham cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos e tudo mais, tenham real competência, certeza daquilo que eles venham desempenhar. Né? Aí, assim, o que normalmente as pessoas nos perguntam, ah, mas não existe nada alternativo em relação ao cadáver? Existe. Existem várias ferramentas que nós poderíamos chamar alternativas, mas eu prefiro usar o termo complementar, porque elas acabam complementando o estudo e não sendo uma alternativa em relação ao cadáver. Por exemplo, nós temos na universidade peças como essa. São bonequinhos, né, de aspecto estético, pedagógico, muito bons, uma qualidade pedagógica sensacional, mas a gente de uma universidade pública se depara com um obstáculo que é bastante relevante para a gente. Não sei se os senhores enxergam aqui o preço. Isso aqui é um boneco de 1,20 m de altura, mais ou menos, que custa ali, arredondando, R$34 mil. Quer dizer, eu tenho 500 alunos por semestre. É um desse, naturalmente, não é suficiente. E ele é um material semelhante a plástico misturado com borracha. Quebra, estraga, não tem como a gente prevenir isso. E a nossa verba é pequena. né, não era necessário, não seria suficiente, por exemplo, um único desse no laboratório. E outras peças que nós necessitamos, né, uma cabecinha de plástico, para o senhor dizer, 5.000 e poucos reais. É um, entre aspas, um brinquedo caro. É uma ferramenta muito legal, muito valiosa, mas é relativamente cara para a real situação que nós vivemos nos dias de hoje. Nós não temos condição financeira para que isso tenha em quantidade suficiente no nosso laboratório, para que nós possamos atender 500 ou um pouco mais de alunos por semestre no nosso laboratório. Isso só na Unifal, né? Fora todas as outras universidades que nós temos. Né? Só para mostrar, para ilustrar para os senhores, existem alternativas? Existem. Só que o custo é um pouquinho caro. Existem coisas melhores? Existem. O Ademir vai mostrar para o senhor. Isso daqui é uma ferramenta, talvez, nos dias atuais, a de mais alta tecnologia. É uma mesa semelhante a um tablet gigante, vamos dizer assim, touchscreen, muito chique, muito bonita, não é nacional, na qual é instalado um software de um cadáver. Masculino, feminino, a preferência de quem estiver estudando no momento. E as ferramentas que nós utilizaríamos, bisturi, tesoura, enfim, qualquer coisa, é feita com o dedo de quem está estudando. Né? Muito legal, o vídeo está ilustrando, para que vocês possam ver, o tanto que isso daqui é pedagogicamente interessante. Muito interessante na formação do aluno. Ele não vê só um cadáver virtual, mas ele vê imagens de radiografia, imagens de tomografia, ele vê formas possíveis de técnica cirúrgica. Enfim, é uma ferramenta que completa de uma forma bastante considerável a formação do nosso aluno, sem dúvida nenhuma. Só que ela tem um único problema que me afeta nos dias de hoje. De novo, o custo. É uma ferramenta que hoje está na faixa de 350 mil, 450 mil reais. Uma. Nós temos 500 alunos. Quer dizer, quantas dessas eu teria que ter no meu departamento, para suprir a real necessidade. Então, ainda para nós, é uma ferramenta inviável. Nós não temos dinheiro hoje em dia para que isso possa ser adquirido, com o objetivo único de melhorar a formação dos nossos alunos. Existem poucas dessas no nosso país, infelizmente. E a ferramenta que induz a esse impedimento ainda é a financeira. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo complementar na formação do aluno. Mas, ainda assim, por que cadáveres? Porque é a nossa ferramenta de estudo que vai dar uma adequada formação para os nossos alunos, sem dúvida nenhuma. Né? Aí, para que vocês possam ver, é a mesma visão de um boneco com um cadáver. O que vocês estão vendo no bonequinho é o que a gente observa dentro de um cadáver. É isso daqui. É bem diferente. Né? É bem diferente. Né, ó, mesma coisa. Os intestinos de um bonequinho, os intestinos de um cadáver. Mesma coisa, mesma visão. Só que, naturalmente, é diferente. Você vai falar, isso aqui é feio. É feio. É feio. Mas é o real. Ou melhor, é o que a gente costuma falar. É o que mais se aproxima do indivíduo vivo. Porque a partir do momento que nós morremos, nós paramos de respirar, o coração para de funcionar, o pulmão para de funcionar, o sangue para de circular. Então, não é exatamente igual um indivíduo vivo, mas é o que mais se aproxima do indivíduo vivo. Então, existem várias vantagens de nós utilizarmos um cadáver em relação a um bonequinho. Né? E, além de tudo, é uma outra coisa que a gente preza. Somos todos diferentes. Se nós olharmos aqui agora em volta, vamos ver que são todas pessoas diferentes. E essas diferenças não são só externas. Externamente isso é muito claro, mas a hora que a gente vai fazer um estudo interno, a hora que a gente vai estudar o cadáver, a gente observa uma série de diferenças de uma pessoa para outra, e que são fundamentais, por exemplo, na hora de fazer a aplicação de uma determinada técnica cirúrgica. De repente, o livro manda o indivíduo fazer uma determinada incisão, um corte, em determinado ponto do abdômen. Na maioria das pessoas é daquele jeito, mas, de repente, 10%, 5%, tem que haver uma variação da técnica de cirurgia para que não haja nenhum risco para o paciente que está sendo operado. E, às vezes, vários erros técnicos realizados por profissionais acontecem porque esse conhecimento não foi levado em consideração. né, foi negligenciado ou foi esquecido ao longo da vida, ou, como hoje em dia a gente poderia falar que na maioria das vezes, é porque nós não temos cadáveres em quantidade suficiente para que o aluno possa visualizar essas diferenças que podem existir de pessoa para pessoa. Né, só para exemplificar, eu normalmente costumo mostrar, existe uma diversidade de casos constatados, provados, de erros, ou de acidentes, vamos assim chamar, por parte de profissionais, não só da área da saúde, isso aí de qualquer outra área, vocês sabem muito bem disso, melhor que eu, mas aqui relatando um caso de uma senhora na Noruega, que é um país de primeiro mundo, né, que se submeteu a um tratamento relativamente simples de acupuntura, né, no qual os senhores conhecem, que é um tratamento da medicina chinesa, onde se colocam agulhas espalhadas na superfície do corpo, agulhas superficiais, não são agulhas profundas, e que após o tratamento a pessoa morreu. Depois de algumas horas a pessoa faleceu, o indivíduo morreu. Porque acidentalmente não se respeitou, o que está mostrando aqui nesse desenho, uma possibilidade de diferença que existe entre pessoas diferentes. Né? Nós temos no meio do nosso peito um osso, protege o coração, e algumas pessoas, de 7 a 10% da população, têm no meio desse osso um buraquinho. Ou a maioria das pessoas não, mas algumas pessoas têm. E essa senhora que se submeteu ao tratamento tinha esse buraquinho. E a agulhinha, ao invés de bater no osso, atravessou o buraquinho e foi perfurar direto o coração. E depois de algumas horas ela morreu. Quer dizer, não houve um respeito, vamos colocar dessa forma, de possíveis variações que nós podemos encontrar entre pessoas diferentes. Ainda que sejam gêmeos univitelinos, irmãos gêmeos idênticos, algumas alterações podem ser encontradas. Né? Então, o que, que a gente quer mostrar nesse sentido? Se nós fôssemos perguntar para os senhores, se nós tivéssemos a oportunidade de escolha para responder essa pergunta, nós gostaríamos de ser submetidos a uma cirurgia por um médico que fez treinamento em cadáver ou por um médico que treinou naquela mesa digital de anatomia? Eu acho que, se não todos, a maioria de vocês diriam: eu prefiro que o meu filho, que a minha filha, seja operado por um médico que trabalhou em cadáver, porque ele teve a oportunidade de ver como é um ser humano, ainda que não tenha vida naquele momento, mas é um ser humano, foi um ser humano, teve família, teve sentimentos. Né? Não é porque, às vezes, a pessoa é indigente que a pessoa é sem nome, ou não tinha um nome no momento que ela morreu, que ela não era uma pessoa como qualquer um de nós aqui, sem dúvida nenhuma. Isso é a primeira coisa que a gente coloca para o nosso aluno. O cadáver é o primeiro paciente que o nosso aluno recebe. E o respeito que ele vai dar a um paciente é o mesmo respeito que ele vai dar a um cadáver. Não tem diferença nenhuma, né, no sentido de relação aluno com os nossos cadáveres. Então, nesse sentido, o nosso projeto vem mostrar para a população, primeiro, a real necessidade que nós temos de ter os cadáveres dentro de um laboratório e a falta desse cadáver que nós temos nas universidades do nosso país, infelizmente. Existe lei que faz com que os cadáveres cheguem aos laboratórios de anatomia? Existem leis federais, leis estaduais e leis municipais. Né, existe uma lei federal de 1992 que regulamenta os cadáveres não reclamados serem destinados para estudo. Né, e, de novo, eu friso, cadáver não reclamado não significa cadáver que não tenha família. Uma pessoa que, infelizmente, após o óbito, após um determinado período de tempo, ninguém reclamou. A lei autoriza que esse cadáver seja destinado a estudo. Né, nós vivenciamos, a gente vê isso na televisão quase que diariamente, pessoas que saem lá do Nordeste, vêm tentar a vida aqui no Sudeste, e às vezes, depois de 30 anos, reencontra o irmão, a gente vê constantemente isso na televisão. Agora, de repente, nesse inteirinho aí de 30 anos, a pessoa morre, os parentes não sabem nem onde ele estava, e ele é tido como indigente, e acaba sendo destinado a estudo nos laboratórios. A Unifal tem um convênio com a Polícia Civil nesse sentido, e o delegado, ano passado, em Alfenas, nos colocou que, num período de 11 anos, nós tivemos apenas um indigente. Que tem que ser um indivíduo que morre de morte natural. Quer dizer, uma pessoa que morreu de frio. Essa pessoa pode ser destinada para estudo. Quer dizer, no período de 10 anos, um que seria destinado, de acordo com a lei, ou para a Unifal ou para a Unifenas, no caso do município de Alfenas. É uma quantidade extremamente reduzida de cadáveres que nós teríamos para as nossas universidades. Uma capital, a situação é um pouco diferente. E, nesse sentido, em 2002, o Código Civil acrescentou um artigo no qual ele deixa muito claro que pode ser feita doação, ainda que por fim altruístico, quero doar simplesmente porque eu quero, de cadáveres, ou de parte de cadáveres, ou de restos mortais existentes nos cemitérios, para que essas peças possam ser devidamente estudadas e ou pesquisadas. Isso é previsto em lei, uma lei federal. E a partir dessa lei federal, o ano passado, no município de Alfenas, um vereador, padre Valdemir, seu assessor está aqui, o Ademir, eles apresentaram à Câmara Municipal um projeto de lei, o qual regulamentava restos mortais existentes, de forma resumida, restos mortais existentes em sepulturas públicas dos cemitérios de Alfenas. Nós vivenciamos um problema lá, eu não sei se é o problema aqui do município, do nosso cemitério, dos cemitérios, de superlotação de, por exemplo, de ossos. Às vezes tem um indivíduo indigente para ser sepultado, o cemitério é pego de surpresa, às vezes não tem espaço, tem que se achar um espaço de forma adequada, rápida, para que essa pessoa possa ser sepultada. Então, esse projeto de lei, dentre outras coisas, regulamenta essa doação para as universidades do município de Alfenas. Né, nós estamos... Nós acreditamos, né, quando o vereador propôs, que, primeiro, a gente está colaborando, de certa forma, com o município, porque o cemitério é construído da forma que o de Alfenas foi construído, ele fere leis ambientais, como todos, eu acredito, que tenham mais de 15 anos de duração. Né, não existia regulamentação específica para isso, então existe um problema ambiental, que eu não sei, eu não conheço o de vocês, aqui do município de Campos Gerais. Depois até gostaria de conversar, se fosse possível. Não sei quem é a secretaria responsável por isso. Mas lá nós temos um problema de saúde pública, nós temos um problema ambiental e nós temos um problema nas universidades. Então, o que o vereador, quando propôs o projeto, quis foi juntar essas duas coisas para que se resolvesse o problema municipal, o problema da prefeitura e o problema das universidades, em que nós pudéssemos, então, ter acesso a essas peças que estão lá, às vezes, abandonadas, jogadas, servindo de problema para o município, enquanto que, para nós, é um objeto extremamente valioso, é uma ferramenta que não tem valor, na realidade, em termos financeiros, mas fundamental na formação de qualquer um dos alunos que passam pela universidade. Né? E, além disso, além desses restos mortais, o que a gente quer mostrar com esse projeto é que qualquer pessoa pode, por lei, fazer doação do seu próprio corpo, para que possa ser devidamente, respeitosamente estudado e ou pesquisado. Essa é a lei, depois acho que o Ademir pode disponibilizar, eu já tenho em pendrive, se alguém tiver interesse. Essa lei, em dezembro, agora ela foi decretada, então já existe um decreto, uma regulamentação para a lei, né, para que a gente possa, legalmente, obedecendo esferas federais, estadual e municipal, realizar esse tipo de trabalho. A doação é simples. É uma doação extremamente simples. Como se faz doação de órgãos? A gente faz a doação de um cadáver como um todo. Ainda eu posso fazer a doação de todos os meus órgãos e o remanescente eu posso fazer a doação para a universidade, que vai ser muito bem utilizado. Né? Basta, basicamente, a pessoa, o futuro doador, o pretenso doador, assinar um termo de doação. Esse é o termo número um, é o meu. Eu sou o doador número um do meu corpo para estudo. Quer dizer, se amanhã eu, por alguma razão, morrer, na quarta-feira eu já estarei numa nova morada lá na Unifal, né, devidamente autorizado por todos os meus familiares, pela minha esposa, pela minha filha. Todo mundo tem essa consciência de que é uma vontade que eu tenho. Minha esposa também é doadora, meu pai é doador, minha mãe é doadora. Todos da minha família têm essa consciência. Né? E é lógico que, quando a gente assina esse termo, deixo isso muito claro, é apenas um termo de intenção de doação. Eu assinei ali que eu quero ser doado. Quem efetivamente vai fazer a doação é quem permanecer, é quem ficar. Da mesma forma que é feita a doação de órgão. Não adianta nada, minha vontade é doar meu coração depois que eu morrer. Se quem ficar, se a minha família ficar, não respeitar a minha vontade, ela não vai ser efetivada. Da mesma forma, a doação de cadáver. Então, é uma coisa simples. Eu sei que é algo culturalmente diferente. tem uma barreira cultural, social, religiosa muito grande nisso daí, isso eu sei, é novo. No Brasil isso é novo, fora do Brasil isso é algo muito comum por várias razões. Né, se vocês, se os senhores quiserem procurar, vocês vão ver, existem outras universidades, existe a Universidade de Sydney, Stony Brook, enfim, várias, por várias razões. Por exemplo, nos Estados Unidos, o sepultamento custa na faixa de $30,000. O indivíduo desembolsar hoje R$100,000 para fazer um velório é algo que, às vezes, foge da realidade de muita gente. Então, por essa e outras razões, lá é comum se fazer doação para a universidade. Né? Falta espaço, falta dinheiro. E eles têm uma consciência, uma cultura um pouquinho diferente da nossa. Não tem dúvida disso. No Brasil, nós temos uma série de universidades. Nós temos a USP em São Paulo. Em Minas, nós temos a UFMG, com um programa de doação já bem consolidado. Né? Eles têm uma fila de doação bastante grande. Uma fila de pretensos doadores, todos vivos. Né? Mas são pretensas pessoas, são pessoas que em vida falaram, não, eu tenho interesse em me doar para estudo. Repito, nesse sentido, é apenas o interesse. Quem efetivamente vai consolidar a nossa vontade é o familiar que permanecer após o nosso óbito, que permanecer a nossa morte. Por isso, a gente sempre aconselha quem nos procura, conversa bastante com a família. Deixa muito claro a vontade de se fazer a doação, seja do cadáver ou seja uma simples doação de córnea. Porque quem realmente vai efetivar isso não é o doador, é a família após o óbito do doador. Se isso não acontecer, certo? E, por último, para que eu possa terminar, eu gosto também de deixar muito claro, de novo, repetindo, a gente trata o nosso cadáver com muito respeito. Ele é colocado para o nosso aluno como o primeiro paciente que ele tem. Primeira aula que o aluno tem em contato com o cadáver, a primeira coisa que a gente faz é mostrar para o aluno que existe uma oração ao cadáver. O aluno sabe dessa oração, ele faz uma oração, porque, de novo, é quem está ali, é uma pessoa que, de repente, quando viva, era colocada a par da sociedade, afastada, era marginalizada. Né? Como é no nosso dia a dia, a gente vê isso daí. E, após a morte, ela está servindo de ferramenta para a formação dos profissionais que vão nos tratar, que vão cuidar dos nossos filhos, que vão cuidar dos nossos familiares. Então, a gente mostra isso para o nosso aluno. É um ser humano que está ali. Não tem vida daquele momento, mas teve vida até algum tempo atrás e que está servindo ali agora de ferramenta fundamental para que a formação daquele indivíduo seja o mais adequado possível. Né? E hoje, infelizmente, a Unifal, tendo 500 alunos por semestre que passa lá, cadáveres inteiros nós temos apenas 8. 8 cadáveres que nós temos que dividir por todos os nossos alunos ao longo dos anos que nós estamos vivenciando. Então, é uma quantidade muito pequena. Né? Não estou aqui pedindo para ninguém. Né? Eu sei que acho que os senhores recebem muito pedido aqui na frente, né? Não vim aqui pedir o corpo, o cadáver de ninguém, de forma nenhuma. É simplesmente o que a gente pede é para que os senhores vereadores levem a conhecimento da comunidade que os senhores representam que existe essa possibilidade. Se, por acaso, alguém um dia tiver essa pretensão, que se pode fazer de forma extremamente legal, de forma extremamente segura. Não existe nenhum risco para que essa doação seja efetivada. Tá? Mas, realmente, não peço a nada, a ninguém, a não ser que se leve a informação para que a sociedade tome conhecimento que essa possibilidade existe e que ela é bem mais simples daquilo que, às vezes, normalmente a gente imagina. Certo? Eu agradeço muito, Sr. Glauco, demais vereadores, a oportunidade. E não sei se é o momento, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta... Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Tem limite de idade para fazer a doação? Se for menor de idade, a família tem que fazer esse termo de doação. No caso de idoso? Não. Não. E quanto tempo, em média, esses cadáveres ficam para estudo? E depois, que destino que ele tem o dia? Olha, isso depende muito, vou ser sincero com você, da forma que é utilizado. Vou falar, o cadáver ele não é danificado? Ele é danificado com o tempo. A gente pede que o aluno tenha um cuidado muito grande. Na realidade, quem manipula os cadáveres somos nós. Né? O aluno, às vezes, acaba ajudando. Então, nós temos cadáveres ali na Unifal, que deve ter mais ou menos, de Unifal, 30 anos. Eles já vieram cadáveres. E aí eu não sei falar para o senhor desde quando. Mas é uma duração bastante considerável. tão logo ele não possa mais ser utilizado para estudo, a universidade faz o sepultamento. O que nós gostaríamos, e aí de novo, onde eu esbarro é na questão financeira, isso já tem o pedido, a gente só aguarda o dinheiro, é que a Unifal tivesse um crematório, para que fosse cremado, e se depois a família tivesse interesse, fosse devolvida para a família as cinzas. Nós temos esse projeto paralelo, também infelizmente por questão financeira, a solicitação da construção de um, eu não vou chamar de templo, mas um local onde pudesse ser feito um culto, de fora, né, não respeitando uma ou outra religião, um culto ecumênico, vamos chamar assim, como forma de agradecimento a todos esses cadáveres que nós temos na universidade. Né, isso a gente faz com os nossos alunos, mas nós gostaríamos de abrir isso para a sociedade, para que todos pudessem participar, mas ainda nós não temos dinheiro para que isso possa ser construído. Está no projeto. São grandes. Mais alguma coisa? Uai, eu buscando. O que eu tenho para falar, eu vou passar essa receita que você mandou enviar para o povo, mas vou passar para os eleitores dos meus amigos, para os meus não. Porque tá doido aí. Tá doido, eu não vou ter nem gente informar isso aí. Mas eu sei, foi uma palestra muito bem elaborada, a gente, se desculpa a brincadeira, porque aqui tem hora que a gente tem que dispensar. Mas não estou falando de brincadeira, não estou falando de verdade mesmo. Porque tem uma milícia. Não, a gente sabe disso aí. Mas eu já vou deixar, a ficha já vai ficar aberta, quem tiver tem esse interesse, vocês podem procurar o Marquinho do 11 ou o Grauco. Já vai deixar no jeito para vocês, que eu estou isento disso. Presidente. Obrigado. Tem uma pergunta. Vamos supor, a pessoa faz a doar, ele morre e ele vai doar o cadáver. A família depois ela pode ver? Vamos supor, com o tempo, passamos uns 3, 4, assim, um tempo, ele pode ver? A gente pede que não. Não? Quando a doação é efetivada, a gente pede que isso não aconteça, senão se... Para evitar uma série de contratempos que, de repente, não seriam interessantes. A gente pede que isso não aconteça. A gente pede. A gente não pode proibir. Da mesma forma, se foi feita a doação e um ano depois a pessoa solicita que sejam os restos do cadáver, a gente devolve. Entendi. Não é posse da universidade, posse legal. O que a gente aconselha, a gente tenta conversar muito com a família quando ela se torna pretensa doadora, deixando claro qual é o procedimento. E desde já, eu até os convido, de forma extremamente informal, para quem não conhece a Unifal, que os senhores possam conhecer, para que os senhores possam conhecer o que é um departamento de anatomia. Né? Quando a gente fala cadáver, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, a gente tem a ideia, isso é uma questão cultural e extremamente entendível, e a gente imagina logo de cara um velório, um ambiente de tristeza, um ambiente em que emocionalmente nós estamos todos bastante alterados, mas o departamento, um laboratório de anatomia, a forma de você vivenciar o cadáver é um pouco diferente. Né? São pessoas que nós temos ali identidade resguardada, causa da morte resguardada, são pessoas totalmente anônimas, né? As únicas pessoas que têm acesso a essa informação é o departamento, secretaria do departamento, são documentos confidenciais. Nós temos convênio com a polícia, a responsabilidade é da Unifal, mas conveniado com a polícia. Então é um negócio muito sério. Uhum. E nesse sentido, nós não abrimos o laboratório a partir do momento que a doação foi feita, porque senão a gente não sabe o que pode acontecer. Eu digo assim, por exemplo, a doação, vamos supor, ela foi feita a doação, tem assim, sabe, a família sabe aonde que está? Ou a família não vai ficar sabendo para onde que vai? A família, se fez a doação para a Unifal, sabe que está na Unifal. Sabe que está na Unifal. O meu pai fez a doação para mim. Ele vai ficar na Unifal. Vai saber que está lá. Eu sei que ele está lá. Minha mãe vai saber que ele está lá. Os meus irmãos sabem que ele está lá. Vai saber. Enfim, a única coisa que a gente pede mesmo e deixa claro para a família é, uma vez que a doação foi efetivada, que não haja mais contato. É como se fosse feito o sepultamento do indivíduo. Quer dizer, até uma outra coisa, pode ser feito toda a questão cerimonial de velório, problema nenhum. A diferença, que é a grande diferença, é que ao invés da pessoa ir para o cemitério ou ser cremada, ela vai para a universidade. Né? Nós, no projeto, também temos a solicitação de um ambiente em que nós colocaríamos placas, plaquinhas de agradecimento para que as pessoas pudessem ali adequadamente prestar sua homenagem, um dia de finados, para a pessoa ter onde ir. Eu não tenho meu parente no cemitério, mas eu tenho doado para a Unifal. Então, nessa capela que a gente tem no projeto, teria um local adequado para que a pessoa pudesse fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente ainda não tem. E o único problema de não ter isso é a questão financeira. Infelizmente, está vivenciando uma época economicamente não muito satisfatória para que esses projetos possam rapidamente ser realizados. Mas a pretensão é essa. Eu não sei se eu posso encaminhar à secretaria ou não sei a quem, mas todo o projeto, como ele é, como a gente pretende que ele se torne, toda a questão documental, o projeto de lei do padre Valdemilson, o decreto, tudo bonitinho, para que vocês possam se inteirar de uma forma bem adequada de como que a coisa funciona. E assim, a palavra que eu deixo, a coisa é muito respeitosa. Eu sei que existe uma barreira cultural muito grande, a gente respeita profundamente, eu tenho minha forma de pensar e eu respeito a forma de pensar de cada pessoa. Quer dizer, mas assim, só levar para a população que pode ser feito. E se alguém tiver mais interesse, que nos procure. Nós temos no contato que vai ser deixado, tem telefone, e-mail, Facebook, o meu pessoal, da secretaria, do departamento. A gente dá toda a informação. E se alguém tiver curiosidade de ver como é um laboratório de anatomia, nós não abrimos assim durante o dia para que não haja nenhum problema do andamento, do funcionamento. Mas agendando visitas, a gente abre o nosso laboratório, a gente abre o nosso museu de exposição de peças para que todos possam visualizar. Nós recebemos praticamente toda semana, todas as sextas-feiras, escolas. Eu até coloco isso publicamente ao município, se houver interesse de levar as escolas daqui do município para fazer uma visita técnica ao nosso laboratório, nós estamos totalmente à disposição. Isso acontece semanalmente, para que a gente possa abrir um museu do corpo humano, para que o aluno possa ter uma visão um pouquinho diferente daquilo que a gente vê nos livros, nas escolas, normalmente. Então, isso é algo totalmente possível, passível, e a única imposição que a gente coloca é, a partir do momento que a doação foi feita, ela foi feita, a gente não permite mais esse contato direto com a família, para evitar uma série de desconfortos que a gente sabe que pode acontecer e que acontece. Só uma palavrinha. Você está falando, mas a gente muitas vezes a gente dá muito valor. Mas de uma maneira ou de outra, o corpo quando morre, e se ele vai para o cemitério, ele vai ter que compor também. Uma coisa só, né? Então você vê que se de uma maneira, se a gente usar o corpo da gente para ajudar a outra pessoa a estudar o corpo da gente, para cuidar de vida, cuidar de saúde, a gente está sendo útil mesmo depois de morto. É uma boa. Né? Você é a doa? Eu agradeço mais uma vez. Pode perguntar. Eu respeito o seu trabalho, respeito a sua competência, mas o senhor me desculpa a minha franqueza, viu? Tá desculpado, totalmente. Eu não vou querer, não. E outra coisa também, eu acho, sei lá, cada um tem um pensativo, cada um pensa diferente. Eu acho uma parte de respeito aos mortos, sei lá, cada um tem a sua opinião, sua sugestão. O senhor me desculpa da minha franqueza, viu? A gente desculpa totalmente, sem problema. Eu morro. Mais uma vez eu agradeço, Glauco, e demais. Muito obrigado. Ah, tá, perfeito. Foi a sua palestra, foi frutífera. É uma matéria inusitada, uma palestra diferente, né? Agora, na segunda-feira, segunda próxima, nós vamos ter uma palestra com o José de Carvalho Filho. Ele é superintendente regional do Instituto Nacional de Seguridade Social, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, ex-chefe de contabilidade da Câmara Municipal de Varginha, professor da empresa IPECOM, consultoria e educação. A matéria em tela, em pauta, na segunda-feira, é tudo sobre essa reforma da Previdência, que está dando o que falar. Então vai ser uma matéria, convide seus amigos, vizinhos, sociedade, de modo geral, escola, enfim, todo o segmento. Vai ser uma matéria muito boa, vai ser uma palestra excelente. Então, segunda-feira, é José de Carvalho Filho. Nós vamos dar sequência. E horário, presidente? Nós queremos começar um pouquinho mais cedo, às 18 horas, ou 18h30, por aí. Vamos acabar de ver isso aí de hoje para amanhã. Viu? Mas já está acertado, já está firmado. Segunda-feira tem essa palestra só sobre previdência social e tributo, imposto, gente que paga imposto, que recolhe imposto, é tudo sobre isso. O pessoal que tiver de bem com fisco não tem problema nenhum. Aqui, nós vamos dar sequência aos trabalhos. O vereador Marquinhos vai usar a palavra e o Lio também. Depois nós vamos discutir os projetos. Senhor presidente, é só um segundo só. Mas vamos lá. Eu queria pedir desculpa ao vereador Luiz, porque eu não sabia que ele tinha apoiado o deputado Carlos Melles e que tinha participado do ônibus. Senão, ô vereador, eu teria citado o teu nome no pronunciamento. Viu? Perfeito. Para o resto, está tudo certo. Perfeito. Marquinhos. Boa noite, presidente. Boa noite, seu vice-presidente, secretário. Demais vereadores aqui que presente se encontra a todos. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário sobre a respeito que os demais vereadores comentou na reunião de agora. Sempre a população cobraram que a gente tivesse um prefeito que jamais seria médico em nossa cidade. Eu acho que nós temos aí agora, as urnas provou que nós temos um prefeito que, além de prefeito, foi vereador nesta casa, que eu tenho o maior carinho por ele, por pessoa dele, por inclusive morar na região deles, e dizer a todos que hoje, como o povo tem, os vereadores têm o seu gabinete da presidência para nos comunicar o que a gente deve ser feito em nossa cidade. O prefeito também tem seu gabinete aberto para toda a população, porque os prefeitos que são, têm maior respeito por eles, prefeitos, com todos competentes, mas nós temos hoje que está na prefeitura, de segunda a sexta-feira, tenho quase a oportunidade de estar quase todos os dias no gabinete do prefeito, tenho como discutir os trabalhos de nossa cidade, dia a dia, frente a frente com ele. Eu gostaria de citar, nobre vereador, colega de partido, Porfírio, você foi, eu acho, um pouquinho inferior na sua pronúncia hoje, a questão do secretário. Primeiro, que eu tive a oportunidade de ser secretário na gestão passada por 2 anos, sendo coordenador dos carros veículos da saúde. Eu acho que para ser um secretário hoje, primeiro, é uma equipe que trabalha em conjunto. Tenho respeito imenso por uma pessoa que foi indicada pelo prefeito para indicar o meu trabalho com ela no meu mandato passado, por 2 anos, que é a Viviane, pessoa completamente competente no seu trabalho. Eu, como coordenador dos carros da saúde, tinha mais o mecânico para nos dar totalmente segurança aos nossos motoristas, para que pudéssemos viajar para levar nossos pacientes na região. Às vezes teria em casa, 10, 11 horas da noite, teria que sair para nos atender, socorrer, às vezes veículos que estragavam, estava viajando, estragava, teria que resolver os problemas para no outro dia, que às vezes o prefeito nem estava sabendo. Então, o secretário, quando ele é chamado pelo seu prefeito, eu acredito que são secretários de competências, que eles indicam. Cada um tem aqui hoje presente o Carlos, que foi secretário na gestão passada, que eu tenho certeza que fez um ótimo trabalho em todas as regiões nossas. nós também temos que dizer também, não só coisas ruins, a gente tem que também dizer coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade, porque nós temos um trabalho que foi, se eu não me engano, duas semanas atrás, foi inaugurado com o André, um trabalho que tem feito com as crianças no Jardim Botânico. Tive já duas vezes, tem visto lotado com as crianças trabalhando naquela comunidade. Tenho certeza que hoje já vai entrar quatro meses nessa sessão, até agora sequer foi citado por nenhum vereador o trabalho de esporte em Campos Gerais. Eu tenho que hoje, o Chico ali da Vila Nova foi candidato a vereador nesse mandato junto com a gente, fez já um ótimo trabalho na sua gestão passada com as crianças de nossa cidade. Tenho certeza que o prefeito contratou hoje o secretário de esporte, que é o Joãozinho, que está ali presente, que vão fazer um ótimo trabalho para a nossa cidade. Eu acho que nós temos aqui 11 vereadores, nós temos que pensar somente focar somente num trabalho. É nos dar as mãos e fazer um trabalho em benefício da população. Foi eles que nos pôs aqui, nos acreditou no nosso trabalho. Gostaria de repetir, desde a primeira vez que eu falei que o nosso trabalho, nós estamos sentados aqui hoje nessa cadeira, que eu tenho certeza que não é um trabalho feito de dois meses, é um trabalho que a gente vem fazendo há quatro anos. Você, vereador, meu filho, teve essa expressiva votação, que o senhor tem vindo trabalhando, não é agora por um ano, dois anos, desde quando conheço a pessoa, vem fazendo um ótimo trabalho em nossa cidade, fazendo trabalho com nossas crianças. Então, por isso que as urnas mostrou a sua votação que Vossa Excelência teve. Gostaria também de dizer que nós teríamos que fazer somente uma coisa, nos dar as mãos e trabalhar somente a população. E outra coisa, vereador, nós temos coisa que a gente tem que admitir, que nós podemos errar, mas podemos também acertar. Nós podemos fazer como eu fiz, deixo bem claro, o dia que eu cheguei na secretária de educação, da educação. Tive um mau desentendimento com ela, ela esteve nessa casa, a gente conversamos e acertamos, e hoje está tudo bem, concordo que ela está sendo uma ótima secretária, como foi no mandato passado, por ela estar permanecendo neste mandato. O que Vossa Excelência deve fazer? O senhor está correto, fazer seu papel de vereador, que é o nosso trabalho de fiscalizar, mas eu acho que quando o prefeito ele indica o seu secretário, não precisa se cobrar, não, é trabalho dele. Ele tem que fazer, sim. Nós apenas aqui, só o vereador, o secretário, atende aquela região, na comunidade, que seja Pessegueiro, Caxambu, Paraíso, temos que correr atrás e fazer nossas cobranças. Mas nós criticar o secretário e entrar em pé de guerra com eles, somente quem vai perder é a nossa população. Faça um ofício ao secretário, traga ele aqui no plenário, que ele possa dar explicação para você, como a nossa secretária veio, nos deu, entendeu? E tem uma coisa para você nos dizer, quando tem para falar, chega até o prefeito, comunica pessoalmente com ele, eu tenho certeza que o gabinete está aberto 24 horas, como está para nós, para mim, para você também, e nós falar a verdade para ele. Às vezes o prefeito não sabe o que está acontecendo, às vezes não tem tempo nem de chegar até ele. Porque igual a Vossa Excelência, falei a Vossa Excelência, nós temos que ser toda a equipe, trabalho em conjunto. Às vezes o Rander não pôde atender seu pedido naquele momento, às vezes por motivo, às vezes o maquinista não podia estar presente naquele horário para fazer o trabalho para você. Hoje falei com ele novamente, ele falou para mim que ia voltar a fazer seu serviço e atender seu pedido, como atendeu os demais vereadores. Certo? Então gostaria que a gente pudesse só fazer um pedido a todos os vereadores, novamente, que unisse nós. E nós temos, gente, ó, é muito fácil. Nós temos que atender os que nos traz vantagem da nossa população, que a gente foi atendido. O que for certo para a nossa população, estamos aqui, nossa mão, nosso projeto, ó, um projeto que chegou nessa casa hoje, que eu estou disposto, presidente, até votar nele com dispensa, porque vai beneficiar os nossos servidores dos nossos trabalhadores. Agora, o projeto aquele é, que a gente vê que não vai fazer bem para a nossa população, nós vamos derrotar ele aqui nessa casa. Nós temos que mostrar aqui, ó, o nosso projeto, votando a favor ou sim, mas votar a favor da nossa população. Muito obrigado, até mais. Perfeito. Pode falar, meu filho, aí posteriormente o... Senhor Marquinhos, senhor, vossa excelência, resumindo a sua palavra, todo o serviço cobrado, pedido, eu cobro não só o chefe de transporte, eu cobro o prefeito também, ele está consciente de tudo quanto é pedido que eu faço. Inclusive, o serviço lá do rapaz, lá, a máquina estava lá, estava saindo de lá, fui meio cedo lá. Ele, o senhor prefeito liberou, o chefe do transporte tirou a ordem dele, aí eu liguei para o senhor prefeito, ele não atendeu, Deus, porque se ele tivesse atendido, ele sabia que eu ia ficar um leão mesmo, ele não atendeu meu telefone, entendeu? Eu espero que daqui 4 anos, os eleitores daqui 4 anos escolham o seu candidato com mais atenção, com mais dedicação e com mais qualidade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão na plateia. Boa noite ao professor da Unifal. Parabéns pela sua palestra. Eu acho que, meu ponto de vista, isso é muito importante para o nosso país, porque futuramente, se você não preparar hoje, o dia da manhã sabe que vai ser mais difícil. Então, parabéns. E, senhor presidente, né, está conversando sobre várias questões aqui. Eu acho que a novela Hospital São Vicente de Paula, a partir de quarta-feira vai ter uma reunião, o Amador me ligou ontem, e pelo que o Amador me falou, a maternidade, do jeito que está, não vai ser aberta. Então, na quinta-feira, eu quero, se ficar decidido nessa reunião que não vai abrir, nós termos uma reunião aqui na quinta-feira com todos os vereadores, chamar o prefeito, para nós tentar resolver o problema da maternidade, que ali já passou, está parecendo uma novela. Então, na quinta-feira, se não resolver na quarta-feira, na quinta-feira vamos marcar uma reunião para nós resolver esse problema o mais rápido possível, porque a maternidade está fazendo muita falta para o nosso povo de Campos Gerais, para todo o nosso município. Eu quero falar também, senhor presidente, eu fiz uma indicação hoje de um quebra-mola ali de frente à oficina do Marcelinho, que na sexta-feira eu estava consertando o meu carro lá, e o pessoal, as crianças que saem da creche Dona Geralda, e a maioria passa ali. Eu vi um carro passando lá, mais de 100 km por hora. Eu acho que ali não é rodovia. Então, se fizer uns 2 quebra-mola, ele vai ajudar muito, vai evitar que aconteça uma coisa pior ali naquele local. Eu peço ao secretário de obra, Valdinei Barbosa, que possa ir ali na parte da tarde, ali para as 4h30, mais ou menos, para ver a situação que está ali de frente à oficina do Marcelinho. E quero falar do ônibus também, que nós fomos em Belo Horizonte na segunda-feira passada, agradecer ao deputado Carlos Melles, que sempre vem trabalhando em prol da nossa Campos Gerais, do nosso Corpo de Ouro, não só ele, como vários deputados federais, como o Diego Andrade, como o Dimas Fabiano, o Diego, eu já falei também. Então, a todos os deputados que vêm ajudando o nosso município. Isso é um trabalho dos vereadores que trabalharam para esses deputados e hoje, graças a Deus, vem dando retorno ao nosso município. Carlos Melles já conseguiu com ele uma ambulância que hoje está ali no PAN, atendendo o nosso povo, uma academia de ar livre que está presa lá no coautor, no PSF, que o vice-prefeito colocou lá, eu já pedi várias vezes para colocar essa academia ar livre, já está fechada de chave. Então, eu peço que o vice-prefeito tome providência dessa academia e coloque ao lugar aberto para atender todo o nosso povo do coautor. O Galo ainda falou sobre a questão do ônibus, agradecer ao Aloysio, também trabalhou para o deputado, para o João Carlos, meu amigo Vitinho Calango também, a vereadora, ex-vereadora Maria Rocha, que vem também fazendo um ótimo trabalho. Há poucos dias foi entregue uma máquina de beneficiar café aqui para... que foi entregue aqui na prefeitura, para essa que é a associação aqui do Gupiária. Então, o ano passado foi entregue também para Boa Vista dos Campos. Então, o deputado que vem fazendo um ótimo trabalho no município, tem uma emenda parlamentar de R$ 240 mil para a Praça do Porto Corpo do Ouro, mais R$ 250 mil para o asfaltamento, recapeamento dentro do distrito, mas eu quero até aqui, senhor presidente, também pedir que nós façamos uma audiência pública no Corpo do Ouro, o mais breve possível, para nós tratar do assunto da segurança pública do distrito Corpo do Ouro e a questão desse asfalto, que tem uma emenda também da deputada Dâmara Pereira, de R$ 500 mil, para que nós essa audiência vai ser de uma importância muito grande, porque nós vamos estar junto com o povo do Corpo Todo, para que nós fazermos um quilômetro, seja dois quilômetros, mas que nós demos uma iniciativa nesse asfalto, porque até hoje não foi feito nem um metro. Se nós fizermos dois quilômetros, a Dâmara Pereira, a deputada, ela fez um compromisso com o prefeito, com a Câmara aqui, que todos os três anos ela vai passar uma emenda de R$500 mil cada ano. Então, isso vai ser de uma importância muito grande para o nosso distrito. Se nós fazermos 2 quilômetros por ano, já está ótimo. Pelo menos em três anos, nós fazemos 6 quilômetros. Eu não estou vendo que o vice-prefeito parece que não está tão interessado a fazer a estrada de Camujá, a saída ali. Ele está mais preocupado em fazer capeamento dentro do distrito. O distrito está em ótimas condições. Há poucos dias já foi tampado os buracos lá do distrito Corpo Douro. E o prefeito Zé Eugênio também, eu quero agradecer que esse ônibus, porque o ônibus veio para o município. Se o prefeito não destinar, então eu não estaria no Corpo Douro. Agradecer ao Zé Eugênio, que há poucos dias também mandou um carro 0 quilômetro para o distrito Corpo Douro. Quero cobrar mais uma vez aqui, vou cobrar até no último dia do meu mandato, enquanto estivermos aqui. No mandato passado eu cobrei e continuo cobrando. É o plantão da meia-noite às 5 da manhã e sábado, domingo, que não existe. Às vezes alguns falam que existe, mas tem que... Portanto, era 1 hora da manhã no sábado, para domingo eu estava aqui no PAN, ontem eu estava no PAN. Então, o plantão, para mim, tem que ser de porta aberta. Eu trabalhei 4 anos no distrito Corpo Douro como coordenador do distrito, plantão é de porta aberta. Agradecer um grande amigo meu, o Carlos, aqui, um cara que hoje eu estou aqui, agradeço muito você, Carlos, o ex-prefeito, doutor Amador. Parabenizar o Joãozinho, que está fazendo um ótimo trabalho no esporte, Joãozinho. Pouco tempo que você entrou, mas a gente já está vendo que o resultado. Parabéns para você. E convidá-lo, como o presidente falou, dessa audiência pública aqui na segunda-feira, que vai ser uma audiência de muito importante para o nosso povo. É importante que o povo venha nessa audiência pública para saber direitinho sobre a reforma da Previdência, porque o pessoal não tem uma informação concreta. Então, mas é boa noite, senhor presidente. Senhor vereador Lázaro. Boa noite a todos, mesmo diretor, novos colegas vereador, estou meio rouco, boa noite para a plateia, o Carlão, todo mundo cumprimentando a plateia está aí. Senhor presidente, eu estive com o prefeito José Eugênio da Silva, lá no Bola Preta, esses dias agora, acho que foi 15 dias, um sábado. E ali foi reclamar umas percas na área de saúde, dá 1 milhão e 700 mil. Hoje eu vi uma primeira notícia pela secretária do Adair Cunha, o secretário do Estado de Minas Gerais, que é possível recuperar esse recurso. Né? Recurso, infelizmente, na saúde, custam uns recursos e falhando. Outra coisa também que a gente fiquei bobo de ver hoje, com foco lá, sobre o repasse ao Hospital São Vicente de Paulo. Fica triste, né, se a maternidade não voltar a funcionar de novo. A gente fica triste. Então a gente vê, hoje não tem como falar muito, já está começando a arrebentar a garganta. Só gostaria de pedir a Vossa Excelência, a mesa diretora, eu queria uma cópia da ata do dia 6 do 3 e dia 16 do 3, inclusive com a gravação, senhor presidente. Certo? Estou pedindo. E também sobre a votação nominal, que estão pedindo aí. Acho que é bom para a Câmara, né? É um pedido de todos eles aí. A votação nominal por ordem alfabética é uma maneira boa da gente expressar o voto para a gente. Perfeito. Ô, senhor vereador, é regimental, claro, nós vamos atender a sua reivindicação. Agora, a votação nominal, se a matéria não for quórum qualificado, ela é nominal. Se ela for qualificada, é obrigatória, porque você não pode fugir. Porque a matéria de quórum qualificado é que o presidente vota. E esse expediente jurídico, expediente legal, o legislador lembrou que quando o presidente fosse anunciar o seu voto, teria que ser voto secreto. Não, os demais, fica só suscitar o plenário. Concordo com a excelência, mas e se for unanimidade dos nove colegas? Ela é assegurada na Constituição Federal. É? Porque pode colocar, mas é passivo de nulidade. Porque como é que você qualifica o quórum se não é secreto? O que é? Um dos itens que qualifica o quórum é a votação secreta. Quando o presidente vai votar... O artigo 74, né? Parágrafo 2º. O senhor sabe tanto quanto eu. Se o presidente for votar, não pode ser. Tem que ser. Ela é secreta. Ela é 2/3, ela qualifica. Né? Ou então, a maioria absoluta também. Um exemplo, veto. Qualquer que seja veto. É voto secreto. Está na lei orgânica. Mas se o plenário suscitar o plenário entender e a atmosfera estiver favorável, não tem nem dúvida. Olá, você tem que explicar certinho. É claro, evidente, não tem sombra de dúvida. Ponto de garganta, meu amigo. Regimento interno, artigo 174. São três os processos de votação. Não tem nada com secreto. Letra A, simbólico. Letra B, nominal. Letra C, secreto. Isso, certinho. Inciso quarto. Procede-se obrigatoriamente a votação nominal quando o plenário assim decidir. Vamos pôr no plenário. O plenário decidiu, tudo nominal. Pronto. Senhor vereador, hoje nós não temos nenhuma matéria dessa natureza. No momento exato, naturalmente, nós vamos enriquecer a matéria, com certeza vamos discutir isso aí. Nós temos aí. Quanta matéria. Não tem nenhuma matéria de cor classificada aqui, não. Nós temos aqui hoje projeto de lei 015/17, concede a permissão de espaço público. Vocês discutem, se vocês quiserem discutir a matéria. Concede permissão de espaço público também ao 016. Tem o projeto de lei 04/17. Tem a proposta de lei número 05/17. É tudo iniciativa. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem discutir, quiser votar com o texto, fica a critério de vocês. O plenário é que decide essas matérias que foram distribuídas. É a concessão da exploração da rodoviária e do velório. Tem a outra que é a matéria que autoriza adiantamento de salário aos servidores para pagar aquele negócio da Fiat Peão. Mas se você estiver de acordo de esperar nós amadurecer mais sobre esse projeto, eu estou de acordo de esperar um pouquinho. Eu também estou de acordo. Estou de acordo de esperar mais um dia. E eu acho que não vai ser a maneira correta também, não. Eu acho que a rodoviária e que seja o velório municipal tem que pôr em licitação, que a prefeitura, senão a prefeitura está passando o compromisso dela para outras pessoas cuidar. Então, o que é bem do município pertence é o prefeito olhar, não a população. A população tem que fiscalizar, não passar diretamente para as pessoas de uso público. Senhor presidente, eu gostaria... Esse é o 016, não, tanto o 16 quanto o 15 são os dois espaços. Eu falo todos os dois, tanto faz a rodoviária como o velório municipal. Senhor presidente, eu esqueci que pedisse para constar em ata o meu pedido, tá? O pedido da cópia da ata. Ah, perfeito. Projeto de lei autoriza e tem esse que já foi distribuído e votado também. Foi votada a primeira, que dispõe sobre a mudança de mão em direção da via pública dentro do município de Cambiarás. Esse já foi votado a primeira, né? Não foi nenhuma? É o daquela rua subindo lá, sai da... Aí? Presidente Dutra? É, presidente Dutra. Então, nós vamos votar a primeira dela. Quem tiver de acordo, permaneça como estão. Considera aprovado? Não havendo mais nada a votar, declaro encerrada a sessão. Tem a proposta de projeto 05? Não, a 05 já foi. É que dispõe... Ah, tá. Foi a primeira, né? Foi. Aí, se vocês quiserem votar a segunda, há tempo ainda. Vocês estão de acordo? Não, já encerrou a sessão. Terminou. Não tendo mais nada tratado, eu quero encerrar a sessão. Voltamos a segunda na próxima.